Espera pronto, seu 3520. 3520, autorizado linha em decolar, pista 10, vento de 10 graus com 8 nós. E livre ingresso, decolagem de 50, seu 3520. Até 520, decolar 226, controle 120, decimal 8. 208, bom dia. Salvador, tá 3520. Salvador, boa noite, tá 3399. A gente tem informação. Delta. Tá 3399, informação Delta correta. Ajuste no 016. Tá pronto pra cópia? Pronto, 3399. Autoridade, Salvador, Guarulhos, via pelo 016. Belo Horizonte, pós direto Trívia, pós direto Poços de Caldas, nível de voo 360, saída da El, Leda, após Leda direto Bridge, onde intercepta aerovia, após autorizado conforme a rota. Decola pista 1-0, primeira curva direita. Transponder 5414 e o controle Salvador 120.8. 3399, está autorizado 360 Guarulhos. A rota Pesulo 16, Belo Horizonte, direto Trive, direto Poço. Saída pista 10, curva direita, saída da El, Leda, após voa direto Bridge. Transponder 5414, controle 120.8. Correio, chama pronto na 3399. Chama pronto no 8, na 3399. Autorizado, nível final 150. Muito obrigado, senhor. Passando uma centena, subindo para 150. Autorizado, gol noite no 7, aporte para o táxi. Whisky Juliette Oscar. Eu solicito autorização de rebote. 43, 43, 4, 4, 4. Está autorizado inicialmente até a entrada do pátio principal. Vai ficar atento ao Boeing da Gol que está iniciando o pushback no 05. Vai puxar até a entrada do pátio 3. Vai reportar a retaguarda do tráfego aqui para prosseguir pro pátio 4, para o pátio principal. O robô que vai seguir até a entrada do pátio 3. Filmará para Salvador, tá 3399, pushback somente, posição 8. Então, 3399, autorizado, chame para o táxi. 3399, autorizado, chama lá, pai. Uno 52, 3 horas e 50, Recife, confere. Está autorizado táxi via Pátio Índia. no ponto de espera Cristiano Zero, reporte pronto, ajuste 1-0, 1-6, gol no 8, no 7. 0-6, Galeão. Salvador, isso, Juliette Oscar, estamos prontos para prosseguir, só no aguardo aí. Precisava prosseguir, isso, Juliette Oscar, para o portão 04, agilizando, na medida do possível. Gol no 8 no 7, autorizado. Ele ainda decolar pista 1-0, vento de 1-2-0 graus com 11 nós. Preparadão, Juliette Oscar, está autorizado a prosseguir agilizando o reporte ao término do rebote. Está agilizando e reportar ao término. No 43, 3 horas e 50, com fins, confere? Confere. Está 3399, aguarda apenas mais um minutinho, ok? Gente, 3399, mantém aqui. Gol no 817, decolado aos 4-2. Controle agora em 1-2-0, decimal 8, bom voo. Passando 10-0-8, grato. Tá 3399, autorizado para seguir com táxi via Pátio e Índia. No ponto de espera, reporte pronto, ajustando 1-0 no meia, tá 3399. Sendo autorizado táxi via Pátio e Índia, ajuste na zela no meia, tá 3399. 360, saída Tael, 1-8-1-7. Estacionado 34, obrigado e bom dia. Vicente, Whisky, Juliette, Oscar, frequência livre, bom dia. Informador, 3399, próximo de espera, pronto, 1-0. 3399, alinha e decola, pista 1-0, vento de 1-0 graus com 8 nós. Linha decola, pista 1-0, 3399. Antes 399, decolado aos 47, controle agora 120, decimal 8, bom dia, meu voo. 208, muito obrigado, senhor. Bom dia, está 3399. Salvador, está 3399, bom dia. Está 3399, bom dia. Submantenha 360, saída da Elsa. Da Elsa, 3399. Solo Salvador, bom dia. Webjet, Whisky, Juliette, Juliette. Siga Webjet, Whisky, Juliette, Juliette. Autorização de reboque, saída do pátio 3 até o pátio principal, portão 05. Autorizado inicialmente até a entrada do pátio principal, reporte para a entrada do mesmo, o Whisky Juliette Juliette. Ciente, reportará entrando no pátio principal. Reporte para entrar no pátio principal, ok? O Whisky Juliette Juliette. Positivo, ciente, reportarei a entrada no pátio principal. 903325. Controle Salvador, tá 3399. Tá livre de restrições na saída? Confirmo. Confirme? Confirmado, alternado do, no 8, no 7, no 3325, primário 251. É, primário 251, alterno 3325, gol no 8, no 7. Tá 3399, tá livre das restrições na carga. Obrigado. Quando possível, o senhor aprode brilhe. E aguarde.